Então, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tocar aqui num assunto extremamente importante, mas é tipo daquele assunto que você sabe que existe, mas não presta atenção durante décadas. E quando você começa a prestar atenção, você percebe que a coisa tem uma importância maior do que você jamais poderia ter imaginado. Eu mencionei isso durante a semana em alguns posts, né? E eu vou começar mostrando para vocês alguns livros a respeito, que vem saindo muitos livros. É um assunto que foi praticamente desconhecido do mundo inteiro, fora da Espanha, durante décadas, mas que mais recentemente se transformou num tema de debates de grande repercussão. E eu acho que, espero que essa repercussão aumente, porque eu vou dizer para vocês, da maneira mais, a expressão mais modesta que eu posso usar, é que é o fato mais importante de todo o ciclo da história que nós chamamos modernidade. O ciclo que começa por volta de 1500 e se estende até hoje. Este tema, que nós resumimos sob o título de Lenda Negra, Legenda Negra, ele é a essência, o centro, né? O eixo de toda a modernidade. Tudo mais que aconteceu tem importância reduzida em face disso, porque tudo foi função disto. Vocês estão me ouvindo agora, pode pensar que eu pirei. Não é a primeira vez que isso acontece. Praticamente tudo que eu digo, as pessoas dizem que eu pirei, e passam os anos, eles dizem, o Olavo tinha razão. Mas, então, eu lembro sempre aquele negócio dos 36 estratagemas chineses, que o truque é sempre você perceber os males e os problemas enquanto eles ainda estão em germe. Né? Porque se você percebe depois que eles cresceram, daí você não pode fazer mais nada. Né? E eu já, sinceramente, eu já estou com o saco cheio de avisar as pessoas em tempo e ver elas não fazerem nada, então elas se estrepam, né? E eu fico... assim como, sabe, o médico que vê do lado da cama do paciente morto o remédio que receitou para ele 3 meses atrás. Não usado, ele não, nem abriu o remédio. Eu toda hora tenho essa impressão. Agora, por exemplo, todo o pessoal ficou muito espantado com essa sentença do Faquinha, né, inocentando o Lula de todos os processos que ele levou. E o pessoal percebe que há algo muito sério acontecendo, algo de muito grave acontecendo. É um golpe de Estado em preparação para recolocar os comunistas no poder, custe o que custar. Isso com a ajuda dos maiores bilionários e de toda a mídia, né, e inclusive do STF inteiro. Né, e alguém percebeu que isso está acontecendo e esta semana, inclusive, houve alguma repercussão disso no meio militar. Ora, essa repercussão deveria ter havido na década de 90, porque tudo o que tem acontecido, inclusive toda esta desgraça que nós temos visto com a tal da pandemia, né, usada como pretexto para levar as pessoas à extrema miséria, né, provocar milhares de mortes, né, por falta de comida, né, isso tudo era previsível já na década de 90. Quem não sabia que eles iam fazer isso? Bom, pergunta, desculpe a pergunta idiota, ninguém sabia. Eu sabia, mas ninguém mais sabia. Eu avisava, explicava, mas tudo parecia inverossímil. Então, aqui, eu não lembro quem foi que disse, foi um escritor americano, disse, só os pequenos segredos têm que ser protegidos. Os grandes segredos são protegidos pela incredulidade pública. Você fala e ninguém vai acreditar. Por que que não vai acreditar? É muito simples. A maior parte das pessoas acredita piamente que existe uma certa zona da realidade que é conhecida pelas pessoas importantes. E todas as pessoas importantes enxergam aquele conjunto de fatos, enxergam tudo junto. Né? E isto é o fator importante. Quer dizer, aquilo que é importante é conhecido pelas pessoas importantes. E o resto não importa. Olha, esta é a pior ilusão que você pode ter na sua vida. Minha vida inteira de estudo, que são 6 décadas já de estudo, me leva à conclusão de que, em geral, as pessoas importantes não sabem o que está acontecendo. Elas são as que menos sabem, gente. Pessoas importantes, quer dizer, as chamadas classes falantes. Ou seja, os políticos, os administradores públicos, né, os grandes empresários, os jornalistas, os intelectuais, os acadêmicos, né, os altos oficiais das Forças Armadas. Se você somar toda essa gente, você tem um bloco de ignorância que chega a ser uma coisa aterrorizante. Por exemplo, é muito interessante você estudar as origens da Primeira Guerra Mundial. Você vai ver, quem ali percebeu o que ia acontecer? Resposta, ninguém. Não tinha um sujeito consciente no meio daquilo. Ou seja, os governantes da Europa estavam jogando os seus países na lata do lixo. Todas aquelas velhas dinastias que governavam a Europa, elas estavam se suicidando e não sabiam. Né? Aí você pergunta, como é que esse pessoal com tanto dinheiro, com tantos assessores, não sabe as coisas? É por um motivo muito simples. Qualquer coletividade é ignorante. Né? Só a consciência individual sabe. Né? Se você ajunta pessoas, né, a opinião comum delas é sempre besteira, porque é o mínimo múltiplo comum. É aquele pontinho que todo mundo já viu, é só o que é banalidade. O que é importante não é acessível a nenhum grupo. Né? Você pensa, houve alguma descoberta científica que foi feita coletivamente? Né? Houve alguma obra de arte que foi criada num relance assim, pela coletividade, todo mundo teve a mesma ideia ao mesmo tempo? Isso não existe, bicho. Só a individualidade humana é criadora, só a individualidade humana é inteligente, só a individualidade humana é consciente. Isto é a coisa mais óbvia do mundo. Mas acontece que este fato, que é inegável, ele não é muito agradável para as pessoas que são incapazes de ter uma descoberta por si mesmas. A multidão dos medíocres tem que encontrar consolação. Então acredita que a história é feita pelas massas de medíocres. Não são os grandes homens que fazem. E olha, pensa bem. Eu já li várias biografias de Napoleão. Você pega todos os fatores históricos presentes, fatores políticos, econômicos, militares, sociais, culturais, os fatores são sempre os mesmos. Tira o Napoleão do conjunto e vê o que acontece. Não acontece nada do que aconteceu. Ou seja, o único fator que determinou a direção dos acontecimentos foi um único indivíduo. É fácil o historiador dizer, não, mas ele foi um produto das forças sociais do seu tempo. Então, junta todas as forças sociais de qualquer tempo, você não produz o Napoleão. O Napoleão foi Napoleão porque ele quis ser Napoleão. Não há outra explicação. Você vê a biografia do cara desde pequenininho, ele queria ser um cara especial e foi um cara especial, pô. Ele não pedia conselho para ninguém, ele decidia tudo sozinho. Né? Quando está todo mundo perdido, ele enxergava o que dava para fazer e fazia. O importante é isso, ele conseguia fazer, não dava tempo de explicar. Tanto que as batalhas de Napoleão só eram bem sucedidas quando ele estava pessoalmente no comando. Se ele mandava outro fazer, dava tudo errado. Por quê? Há coisas que a gente sabe fazer, mas não sabe explicar. É. E a estratégia e tática de Napoleão era assim. Houve um sujeito, um coronel suíço chamado Jomini. Jomini mais ou menos entendia o que Napoleão estava fazendo. Mas quem era Jomini? Eu não sei ninguém, ninguém prestar atenção no que ele estava dizendo. Então, veja, a estratégia de Napoleão é um negócio tão genial, mas tão genial, que o simples fato dela existir já é um absurdo. Agora, ele conseguir transmitir isso a um grupo de oficiais, falando, mas de jeito nenhum, ele jamais conseguiria explicar o que ele estava fazendo. Não dá tempo. É a mesma coisa que você pegar, claro, você pega um grande maestro, pega o Otto Klemperer, né? Eu acho mal. Ele e o Franco Ferrara são os maiores maestros do século XX. Né? Agora, Eu já li uma outra coisa do Otto Klemperer, eu entendi como é que ele fazia aquilo, eu não entendi nada. Ele também não explicou, eu não conseguiria explicar. Entendeu? Então, tem coisa que o sujeito sabe fazer. Saber fazer, saber explicar, são duas habilidades. Pô, ter essas duas juntas, pelo amor de Deus, é uma raridade, não é possível. Então, eu cada vez mais acredito na teoria do Carlyle, que o fator importante na história é o homem excepcional, que ele chamava os heróis. O fator mais importante na história não é o fator econômico, social, cultural. Não, são indivíduos. Porque esses outros fatores, se não aparece um indivíduo para condensá-los e lhe dar uma direção, não acontece nada. Se você juntasse todos os generais romanos, você conseguia fazer Júlio César? Não dá para fazer, meu Deus do céu. Né? Quando você pega, né, aquelas invasões bárbaras, né, tipo Tamerlão, quantos chineses precisam somar para fazer um Tamerlão? Não dá para fazer. Então, e na esfera intelectual, na esfera do conhecimento, é a mesma coisa. Aquele, onde há um consenso de opinião, você juntou os 200 bilionários, né, os bilionários contrataram os maiores assessores, economistas, sociólogos, psicólogos, só vai sair besteira, gente. Né? Por quê? Nenhuma comunidade tem o poder de síntese que tem um cérebro individual. Então eles conseguem enxergar pedaços, mas não conseguem juntar. É a mesma coisa, você pega assim, a melhor orquestra do mundo, põe ela para tocar sem maestro. É isso que vai dar. Está entendendo? O que vai acontecer é que um dos músicos vai ter mais iniciativa que os outros e ele, formal ou informalmente, vai ser o maestro. Pode ser o cara que está tocando tambor lá no fundo. Se ele é o cara que sabe o que está fazendo, todo mundo vai seguir ele. E é isso que acontece. Então, isto aqui é uma coisa que eu quero que vocês metam na sua cabeça para sempre. Nunca esperem confirmação das suas opiniões da parte de nenhuma entidade coletiva, nem mídia, nem universidade, nem forças armadas, nem ministério, nem mesmo a Igreja Católica, meu Deus do céu. Porque a Igreja Católica é infalível em matéria de doutrina e moral, mas ela não é infalível em matéria de diagnóstico histórico social. Ao contrário, o número de vezes que errou, se você pegar o Concílio Vaticano II, ler as coisas que o João 23 esperava obter com o Concílio Vaticano II e obter tudo o contrário, ele foi um erro monstruoso. Ah, vamos renovar a igreja. Quase acabou com a igreja. Pô. Ele era burro? Não. Ele era um cara maligno? Claro que não. Mas acontece que se você somar todo o concílio, né, que vai sair dali? Só besteira. Pelo simples fato de ser um concílio. Porque o concílio tem duas alternativas. Ou ele segue a doutrina anterior, que foi dada pelo próprio Cristo, e se mantém ali direitinho e não inventa nada, ou vai fazer besteira. É uma coisa muito simples. E a doutrina do Cristo saiu da onde? Foi uma coletividade que inventou ou foi um cara? É? Deus Pai mandou quantos filhos para cá? 200, 300? Não mandou um, né? Deus Pai sabe o que faz. Então, esse um foi decisivo. Então, o próprio, quando Moisés pergunta para Deus, quem é você? Ele diz, eu sou o eu sou. Hã? Ou seja, é a suprema individualidade, não tem dois. Ele não pertence a uma espécie. Está entendendo? Ele é a própria ação de ser. Hã? E só tem um, e só pode ser representado por um. Não é isso? Então, veja, a unidade de Deus e a unidade do ser humano são coisas que nós nunca podemos esquecer e é talvez a coisa mais ignorada de toda a civilização moderna. Graças a isso, o que eu vou dizer para vocês também vai parecer loucura, vai parecer teoria da conspiração. Toda a história da modernidade intelectual, da modernidade científica, é toda falsa, do começo ao fim. Não é que existe um erro aqui, outro ali. Não, é tudo essencialmente falso. É? Por exemplo, Vocês sabem que eu estudei esse negócio de história da astrologia durante muitos anos. Eu sei o que foi a história da astrologia. Né? E eu sei, portanto, que durante todo o período medieval, a astrologia não tinha importância nenhuma. Havia um consenso geral de que os astros influenciavam, de algum modo, o ser humano. Mas ninguém se interessou em aprofundar isso. O único que se interessou em aprofundar foi São Tomás de Aquino. Escreveu coisas maravilhosas a respeito na Suma contra os Gentios, a respeito do qual eu dei vários cursos já na década de 80. Os outros não se interessavam pelo assunto. Simplesmente a astrologia não era assunto. Né? Ela vira assunto quando? No início da civilização científica moderna. Então, quando os caras nos dizem, daí veio o renascimento científico e expulsou as superstições medievais e começou a era da racionalidade, isso é absolutamente falso. Aconteceu o contrário. Se você pegar o desenvolvimento que a filosofia medieval deu ao uso da razão humana, a filosofia seguinte não chegou nem a alcançar isso, eles não entendem. Eles não chegam a entender a lógica medieval de tão elaborada que é. Em vez disso, os filósofos começaram a usar o quê? Argumentos retóricos. Porque os filósofos medievais discutiam com outros filósofos. Era um grupo de profissionais, por assim dizer. Todos treinados, todos armados de todo o vocabulário técnico da filosofia. De repente, quando você vê os filósofos aparecem na modernidade, eles falam para quem? Eles falam para reis, príncipes, duquesas, princesas, né? Banqueiros. É para isso que eles falam. Então, eles não podem usar o vocabulário técnico da filosofia. Eles começam a usar uma linguagem literária muito mais bonitinha, de certo. É mais agradável você ler René Descartes ou até Bacon do que você ler John Duns Scott, porque John Duns Scott escreve para estudantes altamente preparados, não é para qualquer um. Agora, esse escreve para qualquer um, e nós somos qualquer um. Está entendendo? A hora que você começa a entender, você... O que me chamou a atenção para isso foi uma frase do Schelling, que ele diz que a passagem da filosofia medieval para a moderna foi uma espécie de infantilização. Eu li isso, falei, o que ele quer dizer com isso? Hoje eu entendo o que foi. Verdade, se você vai comparar John Duns Scott com Descartes, é uma infantilização. Você tinha um homem adulto, agora deve ter um moleque. Né? No entanto, a visão que as pessoas passam na universidade, no movimento editorial, na mídia, é exatamente o contrário. E quando você vai enfocar este assunto de hoje, que é a famosa lenda negra da Espanha, você confirma o que eu estou dizendo. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Qual foi o primeiro lugar onde apareceram as teorias do capitalismo moderno? Espanha e Portugal. Tá? Qual foi o primeiro governo liberal democrático do mundo? Espanha. Qual foi o povo dos povos europeus que menos maltratou os judeus? Os espanhóis. Até hoje a gente fala, ah, os espanhóis expulsaram os judeus. Não. Todo mundo expulsou os judeus. Os ingleses expulsaram, os franceses expulsaram. Todo mundo expulsou. Hã? Com a diferença é o seguinte, ali na Espanha tinha mais ou menos 600 mil judeus. Quantos foram expulsos? Aproximadamente 50 mil. Porque eles tinham a opção de converter-se e permanecer. Nos outros países tinha isso? Não, é expulso de qualquer maneira. É. Também, os que eram expulsos da Espanha tinham a opção de vender os seus bens para não sair com uma mão adiante e outra atrás. Não tinha essa opção nem na Inglaterra nem na França. Expulsava o cara, você sai com uma mão adiante e outra atrás. E está ferrado. E assim por diante. Quando você ouviu falar dessas coisas? Resposta, nunca. Sabe quando eu fiquei sabendo disso? Agora. Hã? Você acha que eu sou um sujeito burro, que não me interessa por saber as coisas? Não, eu vivo procurando, tentando descobrir, etc. E agora que eu descobri essas coisas, pô. Você vê como elas foram escondidas. Né? Uma coisa que nem o Olavo consegue descobrir está muito bem escondida, pô. Ora, me chegaram à mão vários livros. Os principais são esses aqui. La Leyenda Negra, História del Odio a España, de Alberto Ibáñez. Esse aqui, que é uma obra-prima, Imperiofobia, em espanhol pronuncia Imperiofobia, Imperiofobia e Leyenda Negra, Maria Elvira Roca Barea. Isso é uma obra-prima, eu vou comentar daqui a pouco. Esse aqui, de autor americano, Philip Wayne Powell, Tree of Hate, Propaganda and Prejudice Affecting United States Relations with the Hispanic World. E também este livro aqui, História da Filosofia na Espanha, Hasta el Siglo XX, Mario Méndez Bejarano. Você vê, eu no começo da vida tive um certo interesse por filosofia espanhola, mas pela filosofia espanhola moderna, que surge ali a partir de Miguel de Unamuno e Ortega y Gasset. E a ideia que tinha é que a Espanha era filosoficamente era um nada, não existia filosoficamente. E daí, de repente, graças a esse senhor Ortega y Gasset, que recebeu um dinheiro do pai dele e foi estudar na Alemanha, né, ele volta e cria um movimento filosófico que floresce até hoje na Espanha, tem continuadores até hoje. Produziu várias pessoas brilhantes, como Julián Marías, José Gauss, José Ferrater Mora, uma infinidade de outros que continuam o trabalho até hoje. Eu não tinha ideia do que era a filosofia espanhola anterior. Dava a impressão que não tinha nada. Lendo este livro aqui, a Espanha tinha mais e melhores filósofos do que a Inglaterra, a França e a Alemanha juntas. Foi tudo apagado. Como conseguiram fazer isso? É muito simples. A Espanha, por volta de 1500, era o maior império que já existiu no mundo. Vocês sabiam disso? Não, ninguém sabia. Era maior que o Império Britânico, maior que o Império Romano, maior que o Império Americano, maior que o Império Soviético, era maior que tudo isso. Pegava ali a Espanha, uma parte da África e toda a América Latina. É? E mais Portugal. Portugal foi dominado pela Espanha durante algum tempo. Mas como é que acabou isso aqui? É? Acabou, não foi militarmente. É? Militarmente, os espanhóis eram muito superiores aos outros. Acabou na base da propaganda. Queimar a reputação dos caras, inventar a história contra eles. Isto foi uma operação de difamação que começa em 1500 e pouco e se prolonga até hoje. E da qual participaram, entre outros, tipos como Daniel Defoe, o autor do Robinson Crusoe, Jonathan Swift, William Shakespeare, o Edgar Allan Poe, né? Ernest Hemingway, uma infinidade de gente. Não é, mas é, mané, eram os maiores escritores, pagos pelo governo inglês para fazer isto. Não é uma tendência anônima que apareceu espontaneamente. Não, o governo inglês pagava para fazer isto. Por quê? A Espanha era o principal concorrente dos planos imperialistas da própria Inglaterra. E os espanhóis, inicialmente, eles confiavam tanto na sua força militar que eles não perceberam o poder da propaganda. Eles não davam importância a isso. Eles achavam que isso aí é arma de fraco, é arma de pobre. É? E a verdade não é assim. Ou seja, os espanhóis acreditavam naquela imensa estupidez que é a frase, a história escrita pelos vencedores. É? A história nunca foi escrita pelos vencedores. A história é escrita pelos perdedores que querem mudar pela palavra o resultado obtido no campo das armas. Às vezes demora um pouco para os perdedores começar a fazer. Por exemplo, se você pegar este revisionismo histórico alemão, Ele demorou para aparecer, mas começou a aparecer. Ele ainda não tem uma grande repercussão, mas tem alguma repercussão. Né? Dizer, não, os nazistas não foram culpados de nada, foram os outros que fizeram. Bom, isso aí começou agora, pode pegar, pode não. Agora não, começou uns 20, 30 anos atrás. Pode levar 2 ou 3 séculos, mas pode acabar pegando, por que não? Hã? Então. Se você pegar só nos Estados Unidos a bibliografia anti-hispânica do século XIX, é uma coisa que não acaba mais, gente. São bibliotecas e mais bibliotecas e mais bibliotecas. Inclusive coisas populares como o Zorro, por exemplo. Vocês assistiram o filme do Zorro? É. Perceberam que o Zorro é um filme maçônico anti-espanhol ou não? As pessoas não percebem esse detalhe. Mas o emblema maçônico aparece no... Quando devido aos malvados são sempre os espanhóis. Não é isso? Junto com isso, veio a campanha anti-inquisição. Um monte de mentiras grosseiras que inventaram contra a Inquisição. Até hoje as pessoas acreditam piamente que havia máquinas de tortura. Que a Inquisição torturou e matou milhões de pessoas. Acreditam mesmo nisso. Aqui no livro da Maria Elvira, ela coloca algumas ilustrações de livros anti-inquisitoriais. Espero que vocês consigam ver. Será que dá para ver na tela? É? Aqui. A Inquisição escravizando mulheres para abusar sexualmente delas. É? História, veja, a história de que em muitos mosteiros havia cemitérios de bebês paridos às ocultas pelas freiras. Essa história aparece no livro do Antônio Calado, Quarupi. É um livro de 1967 ou 6, brasileiro. Veja aonde a coisa foi parar. Veja a repercussão dessa coisa aonde vai. Resultado, isto provocou na própria Espanha, entre os próprios espanhóis, um tremendo complexo de inferioridade que afetou até alguns dos maiores deles, entre os quais o próprio Ortega y Gasset. O Ortega y Gasset, ele tinha a consciência dele estar criando um movimento, uma espécie de um renascimento filosófico dentro de um país que é filosoficamente pobre, mas não era nada. Eu hoje acho que a cultura filosófica espanhola do Ortega y Gasset era deficiente. Ele não leu suficientemente os seus conterrâneos. Mas, por exemplo, na época do Renascimento é muito difícil você encontrar um filósofo da altura de Francisco Soares. Não tem. Não tem outro. Mas Francisco Soares é mais difícil de você ler do que você ler o Descartes ou os outros, porque também ele ainda estava na linguagem técnica. Enquanto a filosofia escolástica decaía assim claramente na França e em outros países, na Espanha e em Portugal ela estava em pleno florescimento. Entre outras coisas, ela vai produzir em Portugal o famoso João de Santo Tomás. João Poinçon era um português, o pai era um francês, o sobrenome francês, mas era um português, que escreveu um livro chamado Tratado dos Signos, que tem toda a semiologia moderna, tudo que mais tarde vai aparecer com o Charles Peirce. Charles Peirce e toda essa linhagem de semiólogos modernos, já estava tudo lá. Você imagina o que, que teria acontecido, por exemplo, no todo o debate que existe entre realistas e idealistas, ou nominalistas e realistas. O que teria sido isso se esse pessoal tivesse lido João Poinçon? Porque pela teoria dos signos, essa questão nem se coloca, isso é uma besteira. Quer dizer, ele já quando o cara está montando o problema, que ainda vai aparecer, ser elaborado no canto, ele já tinha resolvido. Mas acontece o seguinte, o cara era português, pô. E português é subgente, de acordo com os ingleses e franceses. E depois os americanos também se tornaram culpados disso. No começo eles não estavam lá, mas eles se tornaram. Aderiram a essa, no século XIX, aderiram a essa bobagem e seguem até hoje. Agora você imagina o que, que teria sido a história do mundo se o Império Espanhol tivesse continuado. Todos esses países ecos da América Latina, que os próprios ingleses e americanos desprezam, chamando de República, Banana Republic, e são mesmo, né? Não existiriam, seriam parte do Império Espanhol. O que teria sido a história do mundo se, em vez, vamos dizer, da Segunda Guerra, você tivesse um predomínio do Império Espanhol? Você não pode esquecer que a Espanha não entrou na guerra. Nem a Espanha nem Portugal entraram na guerra. É. Ou seja, a Espanha e Portugal não têm culpa nenhuma do que nazistas e comunistas fizeram. É. Os espanhóis conseguiram resolver o problema do seu comunismo antes que começasse a guerra. Já tinham derrotado os comunistas, botado tudo na cadeia, mandado embora, acabou. É. Então, você vê a interpretação comunista desses fatos, a interpretação comunista da Guerra Civil Espanhola, ainda é espalhada no mundo inteiro como se fosse a verdade pura. Então é o seguinte, acredito que havia uma república democrática e militares fascistas se rebelaram contra ela. E bom, peraí, do lado chamado nacional, contra o republicano, quanto por cento de fascista tinha? Nem 15%. Né? Fascista não apitava coisa nenhuma ali, em primeiro lugar. Segundo lugar, a eleição que constituiu a república, quem ganhou? Né? Você tinha os monarquistas, os adeptos do governo então existente, e você tinha os republicanos que eram contra aquilo. Os monarquistas venceram vitória arrasadora. E não se sabe por que, até hoje ninguém sabe, o rei renunciou e foi embora. Entregou para a república. Certamente foi uma ameaça de morte, uma chantagem, alguma coisa assim. A eleição não foi. Não foi o povo espanhol que escolheu a república. A república foi imposta por um golpe. É isso? E quem se rebelou contra ela não foi nenhum fascista, foi simplesmente o que eles diziam na época, o povo que não quer morrer. Então, para você dizer que o Francisco Franco era um fascista, só se você não estudou nada da história do Francisco Franco. Ah, mas ele recebeu ajuda dos alemães e dos italianos. É verdade, agora o problema é o seguinte, não é o que ele recebeu dos alemães e dos italianos, é o que ele deu para eles. E o que, que ele deu? Nada. Nada nunca. Agora, eu não sei como ele conseguia, ele ia falar com o Hitler, com o Mussolini, ele conseguia tudo que ele queria, não dava nada em troca. Como era a conversa dele? Eu vou saber? Mas eu sei que quando o cara saía da conversa com o Hitler dizia o seguinte, eu prefiro antes a pior dor de dente do que conversar com esse cara. Eu não sei qual era o poder que ele tinha sobre a mente do Hitler e do Mussolini, mas que algum ele tinha, ele tinha. Porque obteve tudo e não oferecia nada em troca. Você vê, como é possível ele ter obtido ajuda militar importante da Alemanha e depois não entrar na guerra? Que os alemães vinham pedindo para ele, implorando para ele entrar na guerra, não entrou. Nem ele, nem o Salazar. Os dois ficaram fora. Como é que você vai chamar os dois de fascista? É só propaganda, evidentemente. O que, que eles eram? Não sei exatamente o que, que eles eram, mas fascista não era, era outro negócio. Agora, hoje em dia, né, a palavra fascista é usada assim para carimbar tudo que é anticomunista. E para isso você não precisa saber absolutamente nada do fascismo. Eu li muitos livros sobre fascismo escritos pelo A. James Gregor. Para mim, os melhores estudiosos, para mim, são Ele e o cara lá de Israel, Zev Sternhell, que no livro dele sobre o fascismo francês, ele deu o título de Nem Direita Nem Esquerda. Você vê, só com o título você já vê quanto o negócio é diferente do que as pessoas realmente imaginam. Né? E o Gregor escreveu um livro importantíssimo sobre o Giovanni Gentile, que era o principal filósofo do fascismo. E quando você vai ver o que o Gentile pensava ali, ele não tem nada a ver com o que a turma no Brasil imagina fascismo. Fascismo como etapa superior do capitalismo. O que é isso? O fascista odiava o capitalismo. Então, não é porque um governo é totalitário ou ditatorial que ele é fascista. Não tem nada que ver, pô. Existem milhões de tipos de ditadura. Então, agora, a associação do Franco com o fascismo contribuiu para queimar mais ainda, facilitou as coisas para a lenda negra anti-espanhola. Mas, agora, você imagina o que representaria a presença de um império do tamanho do espanhol no mundo moderno. Se você não tivesse, por exemplo, a presença inglesa. Se você for ver o que os ingleses fizeram com os Boers, na África do Sul, é um negócio horrível. Os ingleses são pioneiros em matéria de genocídio. Né? Na própria Segunda Guerra, quem foi que começou o bombardeio de população civil? Foi o Hitler? Não, foram os ingleses. Pô. Ou seja, não é brincadeira. Os ingleses não são brincadeira. Não. Agora, eles têm um senso estético, uma capacidade de propaganda que os outros não têm. Você veja, quando acontece. Na Idade Média existia um livro muito importante. De onde sai a expressão lenda negra? Sai em contraste com Lenda Áurea, que é o livro do Jacques de Voragine, que é uma série de histórias de santos, histórias mais ou menos inventadas, mas que tem um sentido místico, esotérico, profundo, que vale a pena estudar. Né? Saíram um livro importante de interpretação da Legenda Dourada. Né? Quando aparece o protestantismo, aparece um sujeito chamado Fox, na Inglaterra, que escreve a história dos mártires protestantes, exatamente usando a mesma retórica do Voragine. Tudo inventado. Né? Hoje em dia, se sabe que a maior parte das histórias do Fox são falsas. Os próprios historiadores protestantes já concordaram. Né? O cara inventou, ele era um propagandista, não era um historiador. Né? Mas, veja, tem uma diferença enorme. O Jacques de Voragine escreveu a sua Legenda Áurea apenas para fomentar a devoção aos santos. Ele não estava escrevendo contra ninguém. O livro do Fox é uma arma de propaganda anticatólica. Uma coisa é você mentir porque você inventou uns negócios bonitos, etc. Outra coisa é você mentir para queimar a reputação do outro. Então você entende esse livro do Fox, que tem gente que adora até hoje? Não, esse livro foi um jogo de propaganda muito sujo. E isso pega até hoje. Por que essas coisas pegam? Por causa daquele motivo que eu falei no início. As pessoas acreditam que existe uma área de acontecimentos importantes que as pessoas importantes conhecem. Quem que você considera importante? Depende de quem é o seu círculo social de referência. Se o seu círculo social de referência é uma determinada igreja, então são os padres, pastores daquela igreja que são os caras importantes para você. E você acha que eles sabem alguma coisa? Não, eles não sabem, gente. Porque nenhum círculo desse tipo sabe nada. O fato é o seguinte, é só a inteligência individual é que é um órgão confiável. Então, meu querido, existem duas fontes, tem você e Deus. Agora, isso é para você se julgar importante ou não? Isso mostra ainda mais a necessidade da humildade, porque não existe outro critério de fiscalização sobre você, a não ser a sua humildade. Esse negócio de exame pelos pares, isso é a maior empolhação que existe no mundo. O que corre de dinheiro, o que falava o Otto Maria Carpo, você subir no mundo da Universidade Austríaca, tinha três vias, que eles dizem em latim, per os, per anum, per vaginum, quer dizer, pela boca, pelo ânus, pela vagina. Então, isso na Universidade Austríaca, você imagina hoje como é que é. Então, eu lembro que até o Paulo Roberto de Almeida falou, não, esses livros do lado não valem nada porque não foram examinados pelos pares. Quem é o par que vai examinar? Você? Você imagina se eu vou aceitar um cara desse como fiscal dos meus livros? Esse analfabeto, burro, desonesto, mentiroso, farsante. É? Para que me serve a opinião desse? É? Para que me serve a opinião, sei lá, no Florestan Fernandes, um cara desse tipo? Não serve para absolutamente nada. Agora, vocês também não podem esquecer que essa máquina de propaganda anglo-americana foi muito grande, mas comparado com a KGB, ela é nada. É. Porque a KGB dominava toda a indústria editorial de todo o mundo soviético, meu Deus do céu. Não se publicava nada ali sem autorização da KGB, absolutamente nada. Então, é tudo uma imensa campanha de propaganda. E esta campanha de propaganda, você vê, eu digo isso, os americanos ficam loucos da vida. Eu digo, vocês foram feitos de trouxas por esses comunistas durante 50 anos. Eles mandam em vocês, meu Deus do céu. Eles dizem o que vocês devem ler, o que vocês devem acreditar, e vocês aceitam tudo. Quando você vê a profundidade da influência comunista nesses caras, praticamente todos os escritores americanos, eles acreditam em tudo que o Stalin mandou acreditar, meu Deus do céu. Inclusive a versão que eles têm do famoso racismo americano. Eu digo, olha, os negros americanos são hoje a 18ª economia do mundo. Você acha que se eles tivessem sido realmente oprimidos, né, roubados, explorados, eles chegariam a isso? Eles chegaram a isso porque deram a chance para eles. Deram educação, deram meios, ensinaram eles a fazer negócio. O pessoal queria que eles subissem na vida. Claro que tinha gente contra eles, mas não era a maioria. Quando você vai ver, por exemplo, você pega o cinema americano, cadê os sinais de racismo no cinema americano? Não tem nenhum. Só tem antirracismo desde o início. Ao contrário, o cinema americano criou a maior campanha racista anti-branca da história humana. Porque o branco é sempre ruim. Às vezes o bonzinho é o negro, às vezes é o índio, né? Às vezes é o chinês. Né? Mas o branco nunca. O branco pode ter um branco bom, mas a maioria está ruim. Não é isso? De onde saiu isso? Da escola de roteiristas de Hollywood, dirigida pelo John Howard Lawson, que era o quê? Um agente stalinista. Quando você vê a famosa história, né, da lista negra de Hollywood, olha, muito antes de qualquer um ser chamado para depor no Congresso americano, havia uma lista negra criada pelos comunistas para expulsar do cinema quem os desagradasse. Você já ouviu falar disso? Não, isso é uma raridade, ninguém fala até hoje. Vamos dizer, de uns 20 anos para cá começaram a aparecer livros sobre isso. Eu tenho alguns aqui que eu posso até indicar mais tarde. Por que aconteceu isso? Isso é uma espécie de justiça divina. 4 séculos de difamação anti-espanhola são resgatados por uma brutal campanha de difamação anti-americana e os americanos não sabem se defender dela. Por que eles não sabem se defender? Porque eles carregam a culpa da difamação anti-espanhola. Enquanto você cometeu um pecado, um crime grave, Enquanto você não o reconhecer, você é escravo dele. Você é facilmente chantageável. Quantos autores importantes americanos até hoje eu vi, desde que eu cheguei aqui, que estivessem conscientes disso? Resposta: dois. O Jeffrey Nyquist e a Diana West. Ninguém mais. Você não vê, sei lá, o David Horowitz falando isso. Você não vê nenhum desses caras importantes, né, do movimento conservador falando isso. Né? Então, você vê, o patriotismo americano, que é uma coisa inegável, uma coisa verdadeira, certo? Às vezes chega ao ponto da loucura, porque o senhor é tão patriota que ele não percebe, às vezes, que o inimigo é mais forte que ele. Então, ele perde a briga por confiar demais em si mesmo. Você, uma coisa que me espanta é assim, o assassinato do Kennedy. Você já viu quantas teorias apareceram de que quem matou o Kennedy foi uma conspiração da direita americana? Foi o Lyndon Johnson, foi não sei quem, foi o Rockefeller, foi não sei quem. Milhares. Né? A única teoria que me parece certa de que quem mandou matar o Kennedy foi o governo de Cuba, porque o Kennedy estava tentando matar o Fidel Castro, quem fez foi um alemão. Nem um autor americano. Então isso significa o seguinte: os americanos estão doentes do próprio complexo de inferioridade que foi inoculado nos espanhóis no século passado. Os espanhóis aceitaram ser inferiores. Inclusive, esses autores, a Maria Elvira e o Alberto Ibáñez, eles dão dezenas de exemplos, né, de autores espanhóis que aceitam. Não, nós somos inferiores mesmo, nós não valemos nada, etc. Bom, é o francês, é o alemão, etc. E aqui nos Estados Unidos também, exemplos de gente que acha que os Estados Unidos não presta. É impressionante, né? Eu, para elogiar os Estados Unidos perante um americano, eu fico até com medo, porque, em geral, eles vão dizer o contrário. Eles vão dizer: os Estados Unidos não presta, você que está com ilusão na cabeça. Então, os americanos hoje sofrem do mesmo mal que eles mesmos ajudaram a inocular nos espanhóis. Quer dizer que existe um fundo de justiça nessas coisas. Tá entendendo? Mas é uma justiça cruel, na verdade. Porque é um jogo inconsciente. Se isso tudo fosse discutido abertamente, as opções seriam mais claras e as pessoas saberiam melhor o que fazer. Não é isso? Mas quem está interessado em discutir as coisas claras? Não dá. Uma parte do pessoal, assim, toma posição primeiro e vai investigar os fatos depois. Você tem que estar aberto para qualquer fato, bicho. Não interessa qual foi a fonte, foi o Satanás em pessoa que te contou. Foi Satanás, não diz a verdade de vez em quando? Diz. Então você tem que aceitar, pô. Né? Então, olha, eu sugiro e imploro a vocês que leiam pelo menos este livro aqui. Maria Elvira Roca Barea, Imperiofobia e Leyenda Negra. Tá bom, gente? Por isso é só, daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Aqui tem uma pergunta, me parece assim, a pergunta central de tudo que eu falei aqui. De tudo que eu falei, não, da parte teórica, né? Se quem pergunta é Bruno Gomes. Se é a consciência individual que descobre e cria, como ela pode avaliar a confiabilidade de si mesma? Quem será o juiz? Na verdade, você não tem outro juiz a não ser você mesmo. Porém, você pode ter critérios, né? O primeiro desses critérios é, evidentemente, a revelação divina. Né? Você não inventou, não é produto da sua cabeça, e ela vem de uma fonte inquestionavelmente superior. Isso é a primeira coisa que você tem que ter em vista. Segundo, você tem a opinião dos sábios ao longo dos tempos. Para usar a expressão do escolástico, aquilo que todos em toda parte sempre acreditaram. Quer dizer, aquele conjunto de preceitos que tem, quer dizer, uma espécie de uma validade universal aceita pelas maiores autoridades da humanidade ao longo dos tempos. Isso é importante, porque num determinado momento do tempo, a elite inteira pode se enganar. Aliás, ela faz isso com certa constância. Mas, quando as coisas se mantêm, resistem ao teste do tempo, então é uma coisa infinitamente mais séria. Né? Se você tem a seu favor, sei lá, você tem a opinião de Lao Tse, Aristóteles, Confúcio, Santo Tomás de Aquino, etc., todo mundo dizendo a mesma coisa, a probabilidade de que estejam errados é relativamente pequena. Ela não é inexistente, porque eles não são Deus. Tá certo? Mas a probabilidade é pequena. Então, você tem essas duas autoridades. A autoridade divina e humana. Agora, é importante você ver que a autoridade humana jamais está em nenhum grupo presente. Ela só existe, vamos dizer, por essa linhagem ao longo dos tempos. Agora, para você ter isso, você precisa ter muita cultura antes. Para que você estuda? Para você chegar justamente a isso. Você saber o que é a opinião normal humana. Você veja, quando eu estava falando aí da teoria do Schwann, eu disse o seguinte, a teoria do Schwann está certa num determinado sentido. Quer dizer, a ideia dele da unidade transcendente das religiões, ela está certa no sentido de que todas as religiões têm, no fundo, mais ou menos, a mesma teoria metafísica. O que é metafísica? Descrição da estrutura da realidade, quer dizer, na verdade, estrutura da possibilidade universal. Só isso, mais nada. Ela é igual em todas as religiões, por quê? Porque ela é a metafísica normal do ser humano. Essa metafísica você vai encontrar também nas grandes obras de arte, né? Você vai encontrar isso em Shakespeare, em Camões, tudo. É a mesma em todo lugar. Não quer dizer que tenha a mesma teologia, que como religiões elas possam convergir em algum ponto. Não, terá que ver. Ou que sejam equivalentes em, vamos dizer assim... Não, mas não possam ser... Não, se pensar... A própria ideia de que as religiões só possam ser equivalentes é uma ideia absurda em si. Por quê? Eu já expliquei, posso até explicar isso com mais detalhes outro dia. O mais breve estudo de religiões comparadas mostra que elas são incomparáveis. Elas não são espécies do mesmo gênero. Né? Então, não tem como você pretender criar uma equivalência. Se elas não são sequer comparáveis, como é que elas vão ser, vamos dizer, escalonáveis? Não há como fazer. Né? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, o judaísmo. O judaísmo é uma lei divina que Deus passou para os judeus. Não passou aquilo para mais ninguém. Como é que eu vou poder comparar aquilo com outro negócio? Não dá para comparar. Se você pegar o cristianismo está falando de uma coisa completamente diferente. Está entendendo? Então, a própria ideia do Schumann de ter ali uma espécie de papa super religioso, a própria teoria dele mostra que isso é impossível. E, no entanto, ele queria ser uma coisa que a teoria dele provoca que é impossível. Claro que deu um rolo, né? Então, o problema do Schumann era assim, era realmente megalomania. Ele era um gênio assombroso, mas ele achava que era muito mais genial ainda. Mas isso é um grande problema dos gênios modernos. Todos eles acham que são maiores do que são. Rafael Badotti. Sendo a individualidade que move o mundo, seria esse o motivo de todo o regime comunista suprimir a individualidade ao passo que impõe o coletivismo? Na verdade, você pensar bem, peraí, que coletivismo é esse que está todo centrado na individualidade do seu Stalin ou do seu Mao Zedong? É? Aquilo lá é. Como é que você pode ter uma individualidade e o culto da personalidade ao mesmo tempo? É? Existe algum coletivismo que será tão coletivista que não tem nenhum líder? Alguém não tem o culto do líder? Impossível. Quer dizer, o coletivismo afirma o individualismo. É muito simples. Ou seja, coletivismo é apenas um termo, uma palavra, é uma coisa que não existe. Quer dizer, o que existe, o que... Veja, você conhece alguma sociedade humana em que não exista hierarquia? É possível você conceber isto? Não. Na verdade, você não pode conceber nem mesmo um grupo humano pequeno onde não haja hierarquia. Então, a existência da hierarquia é um fato universal, não tem como discutir. Não é isso? Agora, existem inumeráveis fatos que são tão óbvios e patentes que eles causam escândalo às pessoas criadas na mentalidade moderna. Por exemplo, eu já expliquei isso aqui. A diferença de poder é um dos traços definidores da espécie humana. Se você pegasse entre o Stalin e um prisioneiro do Gulag, você tem mais diferença de poder do que tem em nenhuma espécie animal. Quer dizer, você tem um tigre, pode ser mais forte do que outro tigre, mas ele não pode ser mais forte do que 1 milhão de tigres. E, no entanto, Stalin, ou Hitler, ou Mao Tse-tung eram mais fortes do que 1 milhão de pessoas. Né? Ou Júlio César, não é isso? Não era tanto que isso, tanto que juntou uma meia dúzia e matou ele. Né? Por quê? Porque no meio deles tem alguns com mais uma individualidade talvez tão forte quanto a dele. Não foram caras coitadinhos anônimos que juntaram para matar. Não. Eram concorrentes da liderança individual. E assim por diante. A liderança individual é tudo, meu Deus. Eu gosto muito da frase do Goethe: a única força que existe do ser humano é a personalidade. O resto não existe. Vamos ver aqui. Sara Jane Matos Bezerra. O senhor não acha que Portugal sofre igual a difamação no centro universitário, nas novelas? Claro, é claro, certíssimo. Existe um filme muito interessante de um diretor italiano chamado Gillo Pontecorvo. O filme chama-se Queimada. Aquilo é uma lição de marxismo aplicado. É uma obra-prima, claro. Então, a história é a seguinte. Tem uma ilha pertencente aos portugueses que os ingleses estão a fim de tomar. Então, na ilha existe uma plantação de cana-de-açúcar, né, que é gerida pelos portugueses na base da escravidão. Tem os escravos que trabalham para os portugueses. Então, os ingleses inventam que se você criar um movimento, uma rebelião entre os escravos, né, você pode juntar os escravos rebelados com os intelectuais, né, que estão contra os portugueses e acabar com a aristocracia portuguesa e instaurar, então, uma república moderna capitalista. Então, eles descobrem, tem um coronel aposentado, que ele diz, não, esse é o único sujeito capaz de fazer isso. Eles vão procurar, mas o coronel está aposentado, agora ele só pensa em luta de BBD, luta de boxe. É representado pelo Marlon Brando. Né? Então, eles descobrem lá o coronel numa luta de boxe e contratam ele, oferecem um montão de dinheiro, ele topa. E ele vai, e ele entra em contato com os líderes burgueses e intelectuais. Ele os despreza todos aqui num bando de frouxo, um bando de coitado. E daí, no meio dos escravos, ele encontra um escravo que tem força de personalidade. Né? Ele fala, esse vai ser o líder dos escravos. Né? Mas ele não tem entre os intelectuais brancos nenhum equivalente. Os brancos são tudo frouxos. Então ele cria uma rebelião, mata o governador português, né? E os intelectuais tomam o poder. E abolem a escravidão, criam o trabalho, criam o proletariado para trabalhar na plantação de açúcar, contratado por quê? Uma empresa inglesa, evidentemente. E acontece que passa algum tempo, né, a empresa inglesa também está explorando os empregados, tanto quanto os portugueses exploravam os escravos. Então, agora precisamos fazer outra... Você dá outro jeito nisso, acabar com essa outra rebelião aí. E daí eles chamam o mesmo coronel, e o coronel então organiza a matança geral dos escravos rebelados. E no fim ele consegue extirpar a rebelião, mas ele acaba sendo assassinado pelo mesmo escravo rebelado que ele tinha treinado para ser o líder da primeira rebelião. O filme é uma maravilha. Queimada, Gillo Pontecorvo. Aquela interpretação materialista da história. E acontece que, sob esse aspecto, e você fazendo abstração de outros fatores, isso realmente corresponde realmente mais ou menos à ordem dos fatores. E corresponde ao modo inglês de interferir. Como é que os ingleses acabaram com o Império Espanhol, o Império Português, não é isso? Libertando, entre aspas, os povos, inventando a ideia da autodeterminação dos povos, não é isso? E dizendo, agora nós vamos implantar a democracia, vai ser todo mundo agora é livre. Né? Ora, quando você vai ver a mudança do trabalho escravo para o trabalho livre, nem sempre foi boa. Né? No Brasil, eu me lembro, né, uma vez que entrevistaram o mais brasileiro mais velho, que era um velhinho preto de 120 anos, que tinha sido escravo, e perguntaram para ele, no tempo da escravidão era melhor ou pior? Era muito melhor, porque tinha fartura, a gente comia do melhor e não apanhava, jamais apanhei da minha vida. Então, se você comparar isso com o destino de certos empregados da indústria, você vê, até que o velhinho, a vida dele não estava tão ruim assim. Quer dizer, é tudo relativo. Né? Aí você vê, a passagem do regime de escravidão para o chamado trabalho livre, ela... juridicamente ela é melhor, mas não quer dizer que sociologicamente e economicamente será sempre melhor. Claro que não. Você não pode confundir o texto da lei com a realidade social, meu Deus do céu. Uma lei expressa apenas um ideal. O que está escrito na lei não é a realidade do que se passa, é o que deveria ser feito. Não é isso? Então, isso quer dizer que aquilo que não está de acordo com a lei não fica banido na realidade. Fica proibido apenas, mas o proibido pode continuar sendo praticado indefinidamente. O Brasil é um exemplo disso. Né? Definição de clandestinidade. Como é? É a definição de clandestinidade. Claro, a definição. É como o capital privado na União Soviética. Capital privado era proibido, mas nem por isso 50% da economia soviética deixava de ser capital privado. Porque, veja, quando acabou a União Soviética, apareceu milionário russo, tudo quanto é lá. Então, como podia ter tanto milionário se não tinha capital privado? Claro que tinha, já estava lá, era proibido, mas existia. Então, aquela história que falava o Benedetto Croce, a história da liberdade, ela conversa mole. Benedetto Croce é muito bom para analisar obras literárias. Esse negócio político eu não entendia coisa nenhuma. Né? Então, a liberdade no mundo moderno não é crescente, ela é decrescente. Se você pensar fenômenos como o comunismo e o nazismo, eram coisas que os tiranos da antiguidade jamais teriam chegado a pensar. E isso que esse pessoal da Big Tech está fazendo hoje, se você pegar os piores tiranos, né, Gengis Khan não seria capaz de fazer o que eles estão fazendo. Eu acho que o próprio Hitler, se falasse para ele, Hitler e Stalin, ia achar um pouco indecente esse negócio, está entendendo? Pô, vocês estão enganando todo mundo uma vez? Né? Eu acho que eles acreditavam que o que eles estavam fazendo era a verdade histórica. Mao Tse Tung achava isso, Stalin achava isso, Hitler achava isso. Eles não achavam, não, vamos inventar um truque que vai enganar todo mundo. Né? Agora, o que esses caras estão fazendo é isso, inventar um truque para enganar todo mundo. Eles não acreditam no que eles estão fazendo, é claro que não. Não são idiotas a esse ponto. Então, eles sabem que é mentira. Né? Então, isso quer dizer que até os tiranos, modernos ou antigos, achariam horrível o que esses caras estão fazendo. Né? Então, você vê, no plano histórico-social, não existe o bom e o mal, só existe o melhor e o pior. Um pouquinho melhor, um pouquinho pior. E olhe lá, porra. Né? Você vê, quando... É o mal menor. É o mal menor, você vê... No Brasil, nos Estados Unidos, quando libertaram os escravos, bom, foi bom para todo mundo, por quê? Você tinha indústria pujante e no dia seguinte tinha emprego para todos. E no Brasil, não tinha emprego para ninguém. Os caras saíram da fazenda e foram parar aqui, na favela. Não é isso? Foi bom? Claro que não foi bom. Tanto que muitos escravos preferiam ficar na fazenda. Está entendendo? Ver, a primeira onda de industrialização no Brasil foi 50 anos depois da abolição da escravatura. Enquanto isso, continuou nascendo gente que não tinha emprego para eles. Daí, bom, as consequências são gerações que são criadas assim, sem ter um lugar certo na sociedade, criadas, jogadas para a marginalidade. Então, já se tornam decrépitos, decadentes, sem moral nem nada. Ou seja, eles tiraram o sujeito que era um escravo decente e transformavam num cidadão comum, como é que se diz, do marginal. Agora, teoricamente, claro, na lei, ser um cidadão livre é melhor do que ser escravo, claro, eu também prefiro, tá certo? Mas tudo depende, né? Na União Soviética, você tinha trabalho escravo, mas com o nome de cidadão livre. Todo mundo era escravo e todo mundo era cidadão livre. Não é uma maravilha? Então, os ideais sociais são sempre enganosos, todos eles. Você pegar a democracia liberal capitalista, ela é tão enganosa quanto o comunismo. Por quê? Porque ela não corresponde à realidade do que as pessoas estão fazendo. Se existisse, vamos dizer, um capitalismo puro, né? O capitalismo fosse aquilo que está descrito nos manuais da economia austríaca, né? Quer dizer, a liberdade de mercado, a concorrência, etc. Só isso, digo, mas não há outros fatores em jogo, né? Não há ambição humana, não existe a maldade, não existe a mentira, não existe o diabo. Tudo isso está misturado, pô. Você está entendendo por quê? Por isso que tudo na política é relativo. E você precisa saber, vamos dizer, onde está a maior dose de bem possível na situação efetiva. Não, entre o capitalismo e o comunismo, bom, claro, o capitalismo, teoricamente, é melhor. Mas o que os capitalistas estão fazendo agora? É um negócio que eles se inspiraram no comunismo, meu Deus do céu. Ou seja, você tem uma economia capitalista com uma política comunista. Isso é uma coisa tão maligna que acho que nem Stalin pensou numa coisa dessa. Karl Marx pensou um pouco, porque ele disse que no começo do comunismo haveria um negócio que ele chamava capitalismo cru. O que os caras estão fazendo agora é o que Marx descreveu como capitalismo cru. Quer dizer, é o capitalismo onde só o que importa é a economia, todos os valores foram apagados. É o que eles estão fazendo. É isso. Deu para entender? Vou parar por aqui hoje, tá bom? Então é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.